76, Solo 57, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, vai livrar na próxima direita, Alfa reportará antes da Juliette, 1076. Prisão localizador, 6224. Nuno no 8, seção 62 e 6224. 18-6, obrigado. 019er, clear to land runway 10, wind 130 degrees with 9 or knots, QNH 1015. Clear to land runway 10, QNH 1015, call 09. Salvador, boa noite, Oceaner 6224, fui LS, baixar travado. Boa noite, 6224, continua a aproximação, número 2 para pouso. Sente como número 2, vai prosseguindo 6224. E boa noite. Ah, 3325, obrigado, boa noite. Portugal 019 are on the ground at 00, vacate to the right. Taxi on this frequency via Alpha, report before Juliet. They're running on Alpha, report before Juliet, Portugal 019. Quatro, vento 120 graus com 9 nós, altímetro 10 no 5, aguarde pista livre. Sente aguardando 6224. Quatro, livre pouso na 10, vento 120 graus com 9 nós. Livre pouso 6224. 1076, táxi via Juliette, portão 612. Juliette para 612, 1076. Andes 587. 587, go ahead. Ready for push button setup. Roger, clear to push and start, call ready for taxi. I would like to taxi Andes 587. Azul 4209, a linha mantenha no zero. Meia 224, solo 02, confirma a taxiway que vai livrar, à direita. Livra à direita aqui antes da última, senhor. 6224. Sente o 6224 da passagem ao Air Portugal, após táxi via Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Então segue atrás do tráfego aqui e Alfa Kilo e reporta para ingresso no pátio 3. E qual é a posição, senhor? Segue via Alfa Kilo e pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo 3 e reporta para ingresso no pátio principal, 6224. 209, a linha decola da 10, vento 120 graus com 9 nós. Salvador, tá 3305, informação alfa, autorização recife. 3305, saída prevista Puca, transição Aru, aguarde cópia. Puca, Aracaju, aguarda. Gol 019, or maintain position before Juliet. Set position before Juliet, call 09. Papo 209, decolado ao 04, chama controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa noite, senhor. Azul 4209, boa noite, 5360, era da Elway, Brod Leda. Após Dael, Leda, Azul 4209, suspensão 360. Ingressando naquilo, o 6224. Autorizado, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, 5-5-5. Táxi via pátio 3, pátio principal, portão número 1. 3, pátio principal, lá pro portão 1, 6224. O 4209 pode voar, Dael? QNH1015, taxi via main apron, report passing gate number 6. Rua de Leda. Ah, direto Leda, obrigado. Via main apron, report passing gate number 6. QNH1015. Taxi India and report passing gate number 6. And the fire Channel 6224, a gente acabou de cruzar com um gato aqui, próximo posição número 1, e o mesmo parece estar prosseguindo sentido a cabeceira no zero. Gente, vamos informar a viatura. Andes 587, taxi via India Alpha, report holding short. E avistado, baixa trabalho. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, 5 no 5. 5, 5 no 5. Portugal 019, or taxi via Juliet Gate 11. Juliet Gate 11, Portugal 019. Torre Salvador, boa noite, 355 no 5, baixada e travada, avistado. 55 no 5, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5. 55 no 5. Andes 587, holding short, runway 10. Roger, maintain position. Maintain position, Andes 587. Country 178, for identification, descend to 5,000, my arrival, fly direct to Itap intersection. Salvador, tá 3305. Andes 587, line up and maintain runway 10. Enter runway 10, Andes 587. 3305, já temos o seu plano, mais um minuto para a cópia. Ok. Trip 55 no 5, solo aos 1 no 1, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliet. Corrigindo, táxi na frequência via Alfa Kilo, Pat 3, 55 no 5. Ok, Alfa Kilo, Pat 3 na sua escuta. 3305, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Recife, nível 330, via Perwisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Recall down no 0, curva à esquerda, controle 1 no 9, decimal 35, aciona. 5-1-1-1-1, coteja. Recife 330, Upper Whisky 58, Bucaralha Caju, recall América, curva esquerda, 7935, 5-1-1-1. Cotejamento correto, champera, pushback, sonamento. Bora. Roger, clear to take off runway 10, wind 120 degrees with 14 knots. Salvador, está 3305, pushback, acionamento 07. Autoridade, chama para o táxi. Chamando para o táxi. Seven airborne at 14, call departure 119 or decimal 35. Have a good flight. Alpha number 0587, contact now 119 decimal 35. Thank you, sir. Goodbye. Alpha number 0587. Alpha number 0587. Radar contact on takeoff. Radar control. Climb to flight level 300. Perform dial departure. Fly direct to Lida. Lima Echo Delta Alpha intersection. Alpha number 0587. Climb to flight level 320. Dial departure proceed. Heading to Lira position. Thank you, sir. Salvador, boa noite novamente, gol no 074. 74, prossiga. Não é possível ter uma autorização, Guarulhos. Pronto para cópia? Agora. Autorizado Guarulhos, nível 400, via Upper Zulu 21. Saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 51110, coteja. Afirmativo, 400, 3, 8, Zulu 44. Arbor, transição Elefa. controle 1935 e 5110 no transponder, gol 1074. 1074, aerovia Pesolu 21. Opa, o Pesolu 21, gente, gol 1074. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Botaremos 1074. Salvador está 3305 para o TAC, 99 a bordo, 1315 Natal. 99 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reportará pronto. Salvador, é o gol 9074. 2074, prossiga. Você poderia detalhar a nossa autorização? Não coincide com nossos planos de navegação. Ok, o plano, a rota que nós temos aqui é Upper Zulu 21 até Trive, após DCT, Passo de Caldas. Ok, é, já chamo em seguida, só um minutinho. Salvador 1074. Prossiga. Estão confirmando, decola na Arbor, transição Elefa, voa Perzulu 21 até Trive, Trive direto Poços, o 1074. Correto. Ok, muito obrigado. Contact 1, 1, 3, 3, decimal 25. Thank you, sir. Permission. Gente, aguarde cópia, saída prevista Pucajama, Aracaju. Gente, Pucajão, Maracaju, guardando 6224. Salvador está 3305, pronto. 3605, a linha decola dono 0, vento 120 graus, com 8 nós. Elementos de colagem dono zero, tá? 3305. Contact tower frequency 118.6.3178. Tower 32178. Here, John Lawson, 70. Roger, continue your approach. Stand by for clearance to land. 10-3178. Clear to land runway 10, wind 120 degrees with 8 knots, QNH 1015. Clear to land runway 10, QNH 015, thank you, 178. Santa 3305, decolado aos 25, chame controle 119, decimal 35, bom voo. Muito obrigada, boa noite. Chané 6224, pronto para cópia. Pronto para cópia. 305 da TAM, passando 2000 pés. Boa noite, 3305, suba nível 330, saída Puca. Na saída Puca, tá subindo para o 330, TAM 305. Voo no 074. Siga. Sete, ó, estamos...